verdades sobre Zika. Salvador, 2015. Como foi no trabalho? Meu chefe é um otário. Trata o público como se fosse idiota. Está sendo registrado um aumento preocupante nos casos de microcefalia em bebês. Esquisito. Estamos trabalhando na história do Zika no laboratório de pesquisa, mas estamos longe de terminar. Como assim, Adriana? Estão liberando essas notícias sem comprovação? No dia seguinte. Quero sugerir uma pauta. Os novos casos de microcefalia têm mesmo relação com o Zika vírus? Prossiga, Roberto. Todos falam como se essa ligação fosse certa, mas os pesquisadores não têm certeza. Diversos jornais vêm falando sobre isso. Acho que devemos adotar um ponto de vista mais científico, Donald. Devemos informar a população. Até que esses médicos mostrem dados comparativos da frequência de nascimentos de microcefalia do passado, não é possível afirmar essa relação. Podemos entrevistar os pesquisadores? Ok, Roberto, já chega. Esse não é o tipo de manchete que queremos. Essa postura científica é entediante. Ninguém quer ler isso. Mas, Donald, as pessoas precisam saber da verdade. Esse tipo de matéria pode provocar uma histeria coletiva. Postura científica não vem de jornal. São manchetes sensacionalistas que pagam seu salário, Roberto. Então eu me demito. Algum tempo depois. Quem tá grávida tem que usar repelente, né? Come alho que o mosquito não pica. Mas o mosquito só pica de dia. Vocês sabiam que não existe comprovação que a Zika causa microcefalia nos bebês? Mas o jornal disse que tem sim. Se falou no jornal, é verdade. Cação Cairu Confeitaria. Elevador Lacerda. Ciência e tecnologia. Cidades do interior de São Paulo e Paraíba cancelam carnaval por causa do Zika vírus. Conheça as doenças. O difícil dia a dia na luta por tratamento. Microcefalia. País já tem 4.180 casos de má formação. A Aedes aegypti, ele transmite mais doenças. Zika, muitas dúvidas e desafios pela frente. Rua sem saída. Rua Jesus. Se não sou eu pra fazer tudo por aqui, e se eu mesmo informar essas pessoas? Preciso ir pra casa, rápido. Tive uma ideia. Vou escrever um blog. Caro senhor Vinícius Braga, por favor, peço mais uma vez apenas alguns minutos do seu valioso tempo. Como mencionei em e-mails anteriores, sou jornalista. Gostaria de entrevistá-lo para um artigo que estou escrevendo no blog sobre a verdade. Estou muito interessado em sua pesquisa sobre o vírus Zika. Outros acharão crucial ouvir o que você tem a dizer sobre o assunto. Vamos tentar de novo, talvez desta vez funcione. Esta é a tentativa número quê? 537? É, eu parei de contar. E por quanto tempo você vai continuar tentando? O que você quer dizer? Eles não estão interessados em falar com você. Mas não temos outra opção. Eu sei. Mas seu blog não está pagando nossas despesas e, pra falar a verdade, está nos custando. Por isso, preciso falar com alguém daquele grupo de médicos. Tique a missão. Quando eu conseguir publicar este artigo, o blog vai estourar a bolha do Zika e atingir milhares de pessoas. Então o dinheiro vai começar a entrar. Não é apenas o dinheiro, é a minha gravidez. Se estivermos errados, há muito mais em jogo. Tem uma colega no laboratório que também está estudando o vírus Zika. Então pode ser interessante ouvir o ponto de vista dela. Alguns dias depois. Boa tarde, sou o Roberto, marido da Adriana. Obrigado por se encontrar comigo. Olá, Roberto. Já pedi café. Você quer alguma coisa? Falei com você sobre meu blog e, claro, sobre a Adriana estar grávida. O que eu realmente queria era falar com você sobre sua pesquisa no laboratório. É claro. O que você quer saber? Você tem dúvidas que o Zika causou microcefalia em bebês? A Adriana me disse várias vezes que essa não é uma resposta simples. Mas nós moramos aqui. Nós precisamos saber. Ela está grávida. Basicamente, é isso que também deve impulsionar a pesquisa sobre o Zika. Mas como essa questão está na interseção de várias áreas de pesquisa diferentes, ninguém está realmente coordenando o quadro geral. Bahia, em abril de 2015, casos leves de erupção cutânea e febre foram atribuídos ao Zika, um flavivírus quase gêmeo da dengue. Zika, sem doenças humanas anteriores ou avistamento nas Américas, tornou-se uma coisa. De forma totalmente separada, 5 meses depois, alguns médicos do Recife insinuaram que havia um aumento localmente de bebês nascidos com microcefalia. Em outubro, um carismático médico de Recife, caçador de Zika, adivinha uma conexão entre os dois eventos. Sua conjectura foi misteriosamente vazada para a imprensa. Roberto, você sabia que houve uma reação negativa do Ministério da Saúde? Não. Eu apenas assumi que tudo tinha passado pelos canais apropriados. Mesmo que a teoria tenha sido um pouco aleatória em sua construção, desvendá-la não será uma tarefa fácil. Tempo, dinheiro e, se tivermos sorte, um denunciante. Essa é uma boa maneira de pensar sobre isso. Mas também uma revisão científica completa. Um estudo grande o suficiente para ter a força estatística necessária para determinar se as conjecturas da Zika microcefalia eram verdadeiras. Tal estudo precisa de uma observação meticulosa. Isso deve ser caro. É, sim. Talvez alguém no Ministério da Saúde seja solidário. A declaração original da conexão Zika microcefalia não envolveu estudos clínicos proativos? Aparentemente não. A equipe de pesquisa em Recife entrou em contato apenas com as mães afetadas por telefone após o fato. Perguntar se eles podem ter se lembrado de uma febre ou erupção cutânea no início da gravidez com microcefalia. Eles nunca contataram durante a gravidez? Para Zika ou qualquer outra coisa, há muitos mosquitos nessa cidade. Sim, há muitos mosquitos, e não, eles nunca os contataram durante a gravidez. Essas mães perturbadas podem ter sido pressionadas para dar as respostas certas que os médicos pareciam querer. As perguntas principais trazem respostas desejadas, mas nem sempre corretas. Bom ponto, e isso não é tudo. Na primavera de 2015, os próprios pacientes de Camaçari, Bahia, não haviam sido testados pessoalmente para a Zika. Eles usaram um primer não aprovado para a Zika no laboratório e nunca diretamente nos pacientes reais. Depois, vazaram suas descobertas para a imprensa. Foi um exagero rotular pacientes com dengue leve ou alergia como Zika, especialmente sem examiná-los diretamente. Mas se eles não tinham nenhum teste clínico real para Zika em pacientes, por que fazer essa distinção? Por que não mantê-lo apenas como dengue leve? Bom ponto. As carreiras de pesquisa não são feitas apenas repetindo coisas antigas. Algo novo deve trazer algo grande. O que me faz pensar? Você duvida que as mães dos bebês microcefálicos tiveram Zika, então? Nós simplesmente não sabemos. As respostas das mães de memória 7 a 8 meses depois de uma febre e erupção cutânea nunca testadas ou diagnosticadas na época? Parece adivinhação. Os melhores esforços de pesquisa separam os grupos com antecedência e os comparam mais tarde. Os neuropediatras de Recife decidiram mais microcefalia em um momento que era impossível fazer qualquer comparação com o ano anterior. Além disso, uma febre e erupção cutânea na gravidez não é incomum. A microcefalia, embora trágica e felizmente rara, também não é novidade. Ambos existiam sem Zika. Médicos de Recife deveriam ter buscado dados de comparação antes de fazer o pronunciamento Zika-microcefalia? Sim. Grupos de controle são necessários para tirar conclusões sensatas. Há uma piada na medicina. Trate a gripe, leva 7 dias. Deixe em paz, leva 1 semana. Você não pode decidir causa e efeito a menos que elimine a persuasão humana, o efeito placebo. O padrão ouro da pesquisa ocorre apenas quando as partes neutras desvendam os detalhes. Os pesquisadores, os sujeitos que desejam um determinado resultado, obscurecem o julgamento. Em Recife, houve uma quantidade de pesquisa mínima de Zika sem microcefalia ou microcefalia sem Zika. A reconstrução dos dados agora mostra que os números de casos de Recife não diferem muito da linha de base. Uau! O mundo virou de cabeça para baixo e não podemos ter certeza se nada disso era real? Sem grupo de controle, sem testes de Zika nas clínicas ou entre aquelas mães? E agora você está me dizendo que nem sabemos se realmente houve microcefalia em Recife em primeiro lugar? Houve muita confusão em meio ao pânico. Os médicos de Recife podem ter deixado suas paixões anularem sua lógica. Bar eu acho é pouco. Bem-vindo, Shopping Frutas. Anunciar a microcefalia como uma epidemia foi prematuro? De fato. A mídia, junto com grupos de WhatsApp dos médicos, aceleraram o pânico da microcefalia. O envolvimento de mães preocupadas com médicos hiperatenciosos trouxe sobrediagnóstico. Meses depois, apenas uma pequena porcentagem foi confirmada. Como você sabe disso? Como os médicos podem diagnosticar erroneamente a microcefalia? Bem, essa é uma questão bem profunda. Assim como Zika antes de 2015, a microcefalia nunca havia sido uma preocupação médica no Brasil. Os critérios variavam. Algumas clínicas tinham pontos de corte 20 vezes menos sensíveis que outras. Ouvi dizer que certos professores pesquisadores não ficaram felizes quando a conjectura médica duas vezes vazou antes da revisão institucional. Zika em abril, microcefalia em outubro. Sério? Deixe-me acrescentar, Lúcia. Você é um tesouro. Tenho certeza de que seus amigos veem da mesma maneira. Na verdade, não. Minha pesquisa está sendo severamente prejudicada. Meu trabalho é o pior pesadelo de um laboratório de pesquisa. Informações poderosas que minariam a razão pela qual fomos financiados em primeiro lugar. Agora que os médicos e cientistas do Brasil estão super alertas, testando com mais cuidado tanto o Zika quanto a microcefalia, estranhamente ninguém está encontrando muito de nenhum deles. A microcefalia Zika desapareceu, graças a Deus. Os especialistas corrigem suas previsões desatualizadas com desculpas em constante mudança, que nunca se aplicaram à dengue, o Zika gêmeo que nunca desaparece e nunca causou microcefalia. Ninguém quer ser o primeiro a chamar a roupa nova do imperador. Como você pretende continuar suas pesquisas? O dinheiro ainda está lá. A ciência manteve uma frente sólida. Os céticos são mantidos de lado. Bom para os negócios. Ainda há dinheiro para encontrar uma vacina contra o Zika. Estranhamente, sem caso de Zika por perto, os pesquisadores estão incentivando a ideia de injetar e infectar as pessoas com Zika para concluir seus experimentos. Está no limite da monstruosidade. Dr. Fauci e os americanos estão promovendo um teste de desafio humano nos brasileiros. Felizmente, a Anvisa os bloqueou. O Dr. Mangelli dos alemães tratava as pessoas sem doenças. O Dr. Fauci ainda não está lá, mas deve ser cauteloso. Muitos abusam da ciência para obter ganhos. Sim, certamente podem. Mas apenas se houver uma emergência. Se a doença desapareceu, então qual é o ponto? Já existe vacina para dengue. Se o Zika for real e reaparecer, eles podem criar uma rapidamente, assim como a dengue. Uau! Os ministros da saúde, seguindo os especialistas da OMS, disseram às mulheres que parassem completamente de ter bebês até uma vacina, Zika desaparece e ninguém lhes diz que o perigo acabou. Tenho pena das mulheres que ouviram. Olha, eu não gosto de questionar a ética dos meus colegas, mas a verdadeira emoção está em uma emergência. Como generais do exército, eles se sentem menos úteis quando a guerra termina. Da mesma forma, eles ignoram a reviravolta que suas declarações trazem para a vida das pessoas. Os pesquisadores da vacina contra o Zika estão nisso há anos, sendo pagos, é claro, de certa forma, o desaparecimento do Zika permite que eles prolonguem a duração sem auditorias. Você acha que eles estavam escondendo alguma coisa? Não, o trabalho deles é aberto, mas é sugestivamente estranho que ninguém mencione o desaparecimento do Zika ou o vazio das previsões dos especialistas. Talvez seja cínico, mas parece que eles estão mais interessados em continuar aproveitando os holofotes por mais tempo. Eles ficam famosos nesse meio tempo? Sim, e a fama significa mais dinheiro para pesquisa. O tipo de pesquisa que rende milhões. E eles são totalmente financiados para derrotar um vírus Zika que desapareceu, sem nenhum aumento de microcefalia em qualquer lugar desde então. Se houvesse defensores de ambos os lados, como em um caso legal, haveria alguns investigadores céticos em relação à Zika microcefalia. E o juiz poderia decidir a favor deles, mas isso não é a ciência de hoje. Posso escrever uma história com o material da nossa conversa? Se preferir, não usarei o seu nome, se isso lhe causar problemas. Isso é um grande pedido. Eu tenho que decidir o quão corajoso eu sou. Meu trabalho me sustenta. Eu amo a Adriana. Vou ajudar a financiar o blog da Adriana e conversar com outras pessoas no laboratório. Quanto mais progresso você fizer, mais corajosos podemos nos tornar. Veja isso! As contribuições de crowdfunding estão aumentando a cada semana. Chegou uma caixa pra você. Comprou algum presente pra mim? Não pra você, desculpe. Encomendei este livro para preencher minha pesquisa para o blog. O autor levanta pontos interessantes, deve ajudar muito. Deixa eu ver. Vou lê-lo em breve, estou muito curioso para saber quais dados ele teve acesso. Isso é tudo para você, meu amor. E para o nosso bebê. Às vezes eu acho que o blog é uma perda de tempo. Eu me sinto sozinho nisso. Você não está sozinho, eu estou com você. Lucy apoia você e mais pessoas regulares estão lendo sua pesquisa. Isso significa tudo para mim. Vim devolver o livro que o Roberto me emprestou. Ele está em casa? Eu queria falar com ele. Entre. Posso lhe oferecer um café? Ele está em seu escritório. Lúcia veio devolver seu livro. Olá, fique à vontade. Diga-me. Sou grata por alguém de fora do Brasil ter dedicado tanto a desvendar os mitos da Zika. Em primeiro lugar, é duplamente feliz porque a grande apatia do Brasil em relação ao Zika nunca eliminará os medos potencialmente injustificados que as mulheres grávidas têm aqui. Mas ler Destruindo Zika acendeu uma chama de esperança. Você sabe com quem eu tava falando agora mesmo? O autor. Estou marcando uma entrevista com ele. Ele viu meu blog. Todos nós temos um papel em encontrar e encaixar as peças que estão faltando. Você é muito corajoso. Estou muito orgulhosa de você. Desconstruindo Zika, a pandemia que nunca existiu. Por Dr. Randall S. Bock. Publicado pela editora Viseu 2023. Só volte antes que a Sofia nasça. Eu vou. Agora eu tenho que ir. Eu te amo. Vamos resolver esse quebra-cabeça.